Forte vento a soprar, quantas ondas levantando. É preciso barco forte pra poder continuar. Vem salva. Nosso guia no sul lá no mar, que nos guia para o porto bem seguro, nos levará. Vou com ele, vou sem medo. É Jesus, é Jesus. Jesus, é Jesus.